montez à poisson. Desça para 2000, velocidade 210. 2000 pés, 210, velocidade 3178. Pés, 5000, 076. 076, desça sem restrições até 3000 com 1013. Sem restrições para 3000, 1013. Utilizar a linha e manter o 67 potente. Ali mantém o 67. Thank you very much. And again, back to tower, frequency 11826 for landing instructions. Tower 1186, at this 584 level. Right. Tower 11584, establish on the localizer, runway 10. Roger, on this 584, continue approach, send by for landing clearance. Continue approach. Alô, Oxané 624? O Oxané 624, confirme, chamando? Estimativo, pra Aracaju, nossa saída prevista, por gentileza? Tá pronto pra cortejar o 190, Aracaju? Negativo, pronto para corte. Confirmando, tá pronto ou não? Negativo, só confirmando a saída prevista, por gentileza. É Puca Caju, chame para a cópia completa, então. Puca Caju, sim. Solo Trip 55 no 5, muito boa noite, Ligrão. Boa noite, Trip 55 no 5, prossiga na Alfa e Kilo, posição 7 do Pac 3. Alfa e Kilo, posição 7 do 3, Trip 55 no 5. Para 2000, Landis 584, clear to land, the wind is 130 degrees, 8 knots. Clear to land, and the 584. 6747, decola aos 17, controle 19.8. 19.8, 767, 17. Controle, boa noite, 767, 47, decolado, cruzando 1600. Virou direto, Leda. PEV 747, este é o controle Salvador, meu cordial, 2000 Leda autorizado, contato radar. 2000 cruzou, autorizado Leda, o F-6747. O Gol 1076, em descida para 2000, complete redução de velocidade para aproximação e cheque pré-pouso, está autorizado ILS, número 3 para pouso. Eita, descendo e... autorizado de ILS 076, número 3. 3178 em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Muito bem, boa noite, obrigado. Boa. Eu confio nível 380 via para o Zulu 16, decola pista 10, curva direita, saída da EL, após voa Leda, após voa Pride. Transponder 5, 5, 3, 0. 5, 5, 3, 0. 5530, correto, cotejamento. O azul 4209, chama pronto para puxa, escolha. 74209. Comandor, usa 3561, na remota 9, para puxa. Autorizado, chame táxi, 3561. Para táxi 61. Anders 584 on the ground, that's 19er. Leave to the right and call 121, that's 19er. 121, Anders 584, hola. Web 747, para informação desse controle, o voo está no horário. Good evening, Anders 584. Call me before taxi Juliet. I called you before Juliet, Anders 584. Para o 3178. Set Wilson, 1076, está passando duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Redução, cheque o trem, chame a torre 1186, gol 1076. Está avistando, está avistando o localizador, parabéns. Controle. Um abraço, bom pouso, capitão. Obrigado. Salvador, boa noite, do voo 9076, está 3 milhas de inverno. 76, ciente, aguarde autorização de pouso. Obrigado. Sim, Juliet, Anders 584. 584, clear to enter via Juliet to gate number 10. Clear to enter via Juliet, the stand number 10, under 584. Web 796, este é o controle Salvador, meu cordial. Voe direto para Itape, ajuste agora 1093, desça para 5000 Itapeduna para o ILS. Itapeduna, desça para 5000 Itapeduna. Litro táxi via Juliette Alfa até o ponto de esperada 10, o altímetro 1013. Quando pronto, a torre 186, tenha uma boa noite. Juliette Alfa, na Alfa chama 2186, um ajuste da 3581. Solo Salvador, tá 3178, livrou na Alfa. O 3871, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, botão 07. Bruno 71, a Infraero mudou aqui a posição, o senhor ingresse via quilo para o pátio 3. Atento ao balizador no pátio 3, ok? Sim, está um quilo. Passa, boa viagem. Portugal 019, this is Salvador Control. Insert the altimeter 1013, clear to 8000, mount arrival at runway 10. 1013, clear to 8000, Web Sentinel Meia está passando 16000, 1612000. E também cruza a linha do litoral, iniciou o voo sobre o mar. Sem restrições para 2 mil pés, direto Duna para o ILS, Web 716. Sem restrições para 2 mil, direto Duna para o ILS, Web 76, só os 25, 129, só a direita. 9, obrigado, boa noite. Boa noite, o Luna 076, Luna, como está na direita? Luna 076, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, portão 62. Alfa, sete, portão, Alfa, 3178, ainda não conseguiu achar o balizador aqui. Ok, vou entrar em contato novamente com a Infraero para verificar a posição aí no pátio 3, ok? Ok, obrigado. Então 3178, a Infraero formou posição 9 do PAT 3. Salvador, boa noite, essa é a 6313, informação Hatchway. Luciano 313, este é o controle Salvador. Vamos girar à esquerda, voar para Bonf, descer para 9000, ajustado agora em 1013 para chegar na Bonf, número 13 para Polo. Da 1-0 pronto. 3-5-1 autorizado, linha de decolar 1-2-0 graus, 1-0-2. Decolo da Salvador, o azul 4209, posição 8, Francisco Sacramento. Autorizado no 8, chama para o táxi, azul 4209, altímetro no 0 no 3. Quente, autorizado para o cheque de estacionamento, o portão 8103, 4209. Portugal 019er, clean until 5000. Portugal 313, desça para 6000, inicie redução de velocidade para 250 mais. 6000, 250 mais, 63. Web 716, está autorizado, aproximação ILS. Autorizado ILS 716. Antônio de Salvador, cordial, boa noite, tá 3561, decolou na Gole. 3561, este é o controle Salvador. Meu cordial está em contato radar. 561. Agora, o autonomia 0250, alterno galeão para o 92 a bordo, livre táxi, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre em 186. O altímetro no 03, tenha uma boa noite, 4209. Juliette autorizado táxi até o ponto de espera, 10, via Juliette Alfa, 10, 13, boa noite. Bob 716, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Redução, chegue o trem, chame a torre 118, meia dúzia, web 716. 76, obrigado. A Portugal 019, via Bomb Arrival, clear until 2000 feet. Via Bomb Arrival, clear 2000 feet. Portugal 019. 57 no meia. 57 no meia, avistado final, cheque o trem, livre o pouso, o vento 120 graus, 8 nós. Livre o controle checado, 57 no Salvador, 3305, informação X-Ray, autorização Recife. 3305, boa noite, copia o 330 para Recife. Copia sim, prossiga, por favor. Ok, tá 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whiskey 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5522 e o controle em 119.8, contexto. Autorizado Recife, conforme, nível 330, via Perú 58, decolador 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju. 5522 e o controle 9980, seu 3305. Correto, 3305, chama pronto para o puxo e acionamento. Chama lá, 3305. Olá, controle checado, MGT 5796. Repouso, vento 120 graus, 10 mais. Amém. Solo, CNN 224. 24, prossiga. Vamos para Aracaju, nível 230. Ok, aguarde, será coordenado 230. Boa. Solo, poderia fazer uma coisa para o modelo de 4-2-1-0. 2-1-0. M624, copia? Aqui é o 624. Poxa, né? 6224, autorizado para Aracaju, nível de voo 210, direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5531 e controle 198, cotei. 0, direto, decola da pista 1-0, conversinha da Poi, saída Puca, transição Caju, 5531 grafômetro, controle 698, 6224. 6224, correto, chamou para o pushback, acionamento. Solo 39, lira direito, 219 solo. Direito, 219 solo, 5 no meio, boa noite. Oceano 313, passa bom, fiel altitude 9.400. Vamos descer sem restrições até 2.000 pés. Sem restrições até 2.000 pés, 63 motores. Sete no meia, boa noite, prossiga na Alfa e Kilo, posição 4 do Parque 3. Alfa Kilo, posição 4 do Parque 3, web 57 no meio. Salvador 3305, pushback, acionamento, Parque 3. Qual a sua posição no Parque 3, tá? 3305. Está autorizado, puxa acionamento no posição 8 do Parque 3, está 3305, chame para o táxi. Coordenar com a equipe de solo, atenção, a aeronave da Webjet, que vai ingressar para a posição 4. Ciente do Webjet, em coordenação, chamar a táxi. Decolas 4-1, controle 19-8. É, boa noite, obrigado. Tô. Controle Salvador, boa noite. 4209 da Azul, decolado, vai cruzar 1500 pés. Azul 4209, o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar após 2000 Leda. 2000 Leda, obrigado. Via pedir dial, tá bom, obrigado. Portugal 019, passing Duna on localized course, completing approach, check landing gear and contact the tower. Frequency 1186 for landing instructions, Portugal 19. Albert Chancellor 1-9-6, check landing, Portugal, 1-9. Oceano 3-1-3, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, estou autorizado em ILR. Gente, vai iniciar a redução, 63-1-3. 0-9-1-2-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0